Joana, não é o da Joana, não é o da Joana, não é o da Joana. Não é o da Joana, o que tu queres sei eu, tu queres é cama. Mas isto aqui não é o da Joana, o que tu queres sei eu, tu queres é cama. Mas isto aqui não é o da Joana, não é o da Joana, não é o da Joana, não é o da Joana, não é o da Joana, não é o da Joana, não é o da Joana. E já cá estamos no auditório depois destes quatro temas, o último dos quais pertencente à Joana. Isto aqui não é o da Joana, diz ela. Seguimos com mais temas, sempre animados, sempre bem dispostos. Agora a música Só o Homem Português, da cantora Flor e do álbum Ilusão. Já agora aqui há pouco não referi os da Reza do álbum Eterno, não foi? A música Feiticeira. David Garcia, que não tenho o nome do álbum à minha disposição. Jorge Ferreira, agora aqui fugiu também o nome do álbum, mas isto aqui eu tentei aqui acertar e não correu da melhor forma. Mas já vos digo o nome do álbum do José, porque eu não tinha aqui esta informação à minha disposição, e tentei agora assim à última, assim de repente, encontrá-la. Ora bem, do álbum do Jorge Ferreira, chama-se À Minha Maneira, faixa número 3, está a sentir a solidão. E a Joana, com a mulher árbitro. Isto aqui não é da Joana, é o que foi que ela nos cantou. Agora, a Flor, com o tema Só o Homem Português, do álbum Ilusão. José Reza, com o álbum, também do álbum À Minha Maneira, música chamada És Uma Brasa, abre este disco. A Marlene Costa, do álbum, do o tema Só um Beijo Teu, aqui a cantora facultou-nos apenas alguns temas, não especificamente um álbum. E a Mari Lee, do álbum Eu Só Quero Namorar, a música chama-se Dança Gatinho. São as próximas quatro, vamos lá gatinhar então, ao som destes quatro temas com muita energia, aqui no canal da Antena Web, neste sábado, dia 30 de agosto de 2014. Eu sou Carlos Bonaparte e apoio com muito gosto e prazer que estou consigo, aqui no canal 1 da sua Antena Web. Vamos à música, ouvinte! Já fui à França e Suíça, nenhum me conseguiu prender. América, Brasil, Itália, nunca houve um homem para me surpreender. Já percorri até a Alemanha, dançar é fogo. Eu entrei no jogo quando te vi. Eu dançar é fogo. Eu entrei no jogo quando te vi. És tão sensual, és pecado mortal. Vivo louco por ti. És uma brasa, amor, és uma brasa. Bailas com tanta paixão. És uma brasa, amor, és uma brasa que faz arder meu coração. És uma brasa, amor, és uma brasa e o teu olhar tem mais brilho. És uma brasa, amor, és uma brasa. Tu és boa como o milho. Dançar contigo, amor, sentir teu calor, ter o teu abrigo. Dançar contigo, amor, sentir teu calor, ter o teu abrigo. Posso enlouquecer, posso até morrer, dançando contigo. És uma brasa, amor, és uma brasa. Bailas com tanta paixão. És uma brasa, amor, és uma brasa que faz arder meu coração. És uma brasa, amor, és uma brasa e o teu olhar tem mais brilho. És uma brasa, amor, és uma brasa. Tu és boa como o milho. Detalhe a teu lado, ninguém fica parado. A dançar na pista ou no arraial. O teu corpo arrasa, és uma boa brasa. És um bombom, és sensual. És uma brasa, amor, és uma brasa. Bailas com tanta paixão. És uma brasa, amor, és uma brasa que faz arder meu coração. És uma brasa, amor, és uma brasa e o teu olhar tem mais brilho. És uma brasa, amor, és uma brasa. Tu és boa como o milho. És uma brasa, amor. Canal 1. Mas não olhas pra mim. teu. Marili, Marlene, José Reza e Flor foram os artistas que tocaram nesta edição. Vamos a mais música, o Baile das Velhas. Música e álbum de Maria Celeste. Logo depois, Toca a Bombar, do Nel Monteiro. Dança do Mangolé, do álbum da Quina Barreiros. Onde se inclui aquele fantástico, ele tem jeito para a coisa, não é? Mas eu gosto muito desta Dança do Mangolé, da cantora Quina Barreiros. E fechamos com a música Ed Borla, da cantora Rebeca. Daqui a pouco despedidas desta edição do nosso Edição. Muita festa, muita animação. É mesmo isso que eu quero. Enquanto ouvinte desfruta das músicas que os nossos artistas, neste caso aqueles com os quais direta ou indiretamente vamos trabalhando, vão então produzindo, lançando para o mercado discográfico. É verdade, então eu trabalho com muitos artistas. Todos aqueles temas e álbuns que nos foram facultados pelos próprios ou, enfim, pelas editoras, produtores, enfim, estão connosco aqui num lugarzinho especial e vão sendo trazidos, quer como novidade, quer como recordação, num programa especial chamado Edição. Vamos à música, ouvintes! Espero que gostem daqui a pouco as despedidas. Até já! Eu fui ao baile das velhas, aquilo é uma loucura.

para o mês que vem, para dançar a dança de mangolé. Vieram-me convidar. Sou eu, com o fofo, o rapaz que conheci. Me convidou agora há pouco. Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo. O fofo me convidou, conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo, a dança do mangolé. Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo. O fofo me convidou, conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo. O fofo me convidou, conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo, a dança do mangolé. Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo. O fofo me convidou, conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo, a dança do mangolé. Ai uê, ai uê, a dança do mangolé. Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo. O fofo me convidou, agora há pouco. Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo, é a dança do mangolé. Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo. Chiquilão, anda comigo, meu bem, inventa a distância, pois por enquanto não se paga na dança. Chiquilão, vem lá comigo, meu bem, já te esterola, pois por enquanto não se paga. Meu bem, hoje sou eu que convido. Já não te faço ver infeliz. Anda a fazer a festa comigo, esquecer o mal que vai no país. Para não chorar, para não chorar, só divertir. E não pagar, e não pagar, nem sequer para sorrir. Anda comigo, meu bem, vem para a festança, pois por enquanto não se paga na dança. Vem lá comigo, meu bem, para a festarola, pois por enquanto dançar ainda de fala. Ai é, ai é, ai é, ai é, ai é. Vem lá comigo, meu bem.

ter forças para esperar por ti quando quiseres voltar. Eu fico aqui para sempre à tua espera. Sim, fico aqui. Talvez aquela estrela que te guia volte a brilhar qualquer dia. Eu fico aqui a ver passar o tempo. Sim, fico aqui, mesmo sem estar por dentro, mas eu fico sonhando que já não vi. Teu fundo, mais fundo do peito, para eu ter forças para esperar por ti quando quiseres voltar.